Europa 084, contact Recife 12545 or 12685. Copy with Recife 12545, neighbor 12685. Thank you, madam. Bye bye, Europa 084. Na 3600, Polo Zuno 2, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Em direita, Alfa Juliette, portão 4, 3600. 8805, acendo a identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantém 050. Bravo Delta, boa noite. Aguarde cópia 1186. Bravo, Bravo Delta para cópia. Bravo, Bravo Delta, confirma o estacionamento. Whisky Quebec Hotel, confirma o estacionamento. Decolagem no 7? Negativo, 1-0, por favor. Estimativa, aguarde Copa e Guarulhos. Copa e Guarulhos, você teria saído da prevista? Será Arbor, Elefa, Sagaz. Então vai ser pela... vai ser pela linha, só no Google 4-4. Comandante, na verdade eu tô sem a sua rota. Eu paguei essa saída prevendo que a rota fosse a Pesulu 2-1. Mas o senhor então informa que é a Pesulu 4-4? Então será da El Lê da Eudes? Da El e da Eudes. Alfa Romeo Bravo, Bravo Delta. Tá na escuta? Whisky, Quebec Hotel, cópia. Guarulhos autorizado 400, via Pesulu 44, decola da pista 10, curva direita da El Leda, após Leda Eudes, controle em 1 no 935 e aciona 5126, o Whisky Quebec Hotel. Para acionamento táxi, que vai até o Delta, boa noite, pronto, cópia. Confira apenas o estacionamento e a pista que deseja decolar. 2000 pés, ajuste no 014, via chegada Mari. 2000 pés, 014, chegada Mari, você está. 205, 2000 pés autorizado, ILS. 2000 está autorizado, estão estabilizados. Ajuste no 014. 14. Delta, chame pronto para acionamento, confirme apenas o estacionamento. Reporte pronto. noite, Gal 25 no 2. Boa noite, 5 no 2, Aguarde 4. Aguardando cópia 35 da Paulo de Boa. Copiado, autorizado para Luiz Lua, 350 pela Parzulo 10, rota do Plano. Decola na pista 10, volta à esquerda para uma saída Puca, transição Zipar. O do controle de saída 11935 e o código 5125. Chama pronto, 2512, o atendimento correto. Ah, chama pronto, 2512. Gol 1805. Torre 128612 1805. 26, boa noite. Boa. 7 no 4, autorizado o LS, reporta estabilizado. Viva LS, vamos, 7 no 4. Pista 1-0. 05, boa noite, pista livre, 120 graus, com 089, autorizado pouso. Autorizado pouso, pista 1-0, gol 1805. 8805, no sala 36, direita, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, no 805. No 4, chama a torre agora 118.62. 162, boa noite. Boa, no 643, 2000 pés, autorizado direto. Repórter estabilizado. Chamada estabilizada.